Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 11 de fevereiro de 2016. Hoje é quinta-feira de lua nova. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola, o Mauro Moirer e o Eduardo Maia. O ditado de hoje: antes só do que mal acompanhado. Confira na dica de hoje do Panorama Agrícola: berinjela. No Panorama Regional, o Chicão de Lages fala sobre a gestão de estradas rurais. E na série especial sobre crédito fundiário, em Tunápolis, casal compra um pedaço de terra na divisa com a Argentina para investir em gado de leite. Dica do dia. Apesar de ainda pouco consumida no Brasil, a berinjela é uma das hortaliças mais apreciadas no mundo inteiro. Contém cálcio, ferro e fósforo. A berinjela pertence à mesma família do pimentão, do jiló, do tomate e da batata. Lave bem os frutos em água corrente, retire os cabos e corte-os com ou sem casca de acordo com a receita. Depois de descascadas e picadas, as berinjelas escurecem rapidamente. É hora das notícias. Hoje e amanhã acontece em Lontras o Dia de Campo da Cravil, a cooperativa do Alto Vale do Itajaí. Destaque para pecuária de leite, hortaliças, arroz irrigado e grãos, soja, milho e feijão. Dia de Campo da Cravil, hoje e amanhã em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Confira a entrevista de hoje. Em Tunápolis, Luiz e Cristiele compraram um pedaço de terra para investir em gado de leite e ajudar a família do pai de Luiz a fazer a sucessão no campo, no caso, com o próprio casal. Luiz André Vollmer explica como comprou esse pedaço de terra na divisa com a Argentina. Em 2012, daí apareceu a oportunidade de comprar a terra. Na verdade, nós tinha ido no encontro da capacitação primeiro, porque nós estávamos interessados no crédito fundiário. Depois apareceu o negócio, daí nós fomos ver o preço que o cara queria, fechava, batia mais ou menos com o valor do crédito fundiário, daí nós fechamos com ele. Daí até que deu os trâmites até sair o dinheiro, deu acho que uns 6 meses por aí. E daí depois conseguimos adquirir, dali em diante eu comecei a aproveitar. Então comprei a área de 10 hectares, que é aqui do lado da terra do pai, e daí o financiamento era de 80 mil do banco do crédito fundiário, e eu vou pagar ela em 20 anos, com 3 anos de carência, então vou começar a pagar agora ano que vem. Então é a área que eu comprei, são 10 hectares, então, da beira do rio Peperia, divisa com a Argentina, e para aproveitar a APP, então a gente fez a área de reserva de baixo para cima, da beira do rio até os 2 hectares para cima. O resto aqui era capoeira, tinha um pouco de potreiro, e que não era aproveitado, estava uma terra meio abandonada, porque o dono não vinha aqui, era sempre arrendado. Então a gente destocou e ajeitou, daí conseguimos fazer uns 7 hectares para produzir milho e para silagem, para a propriedade. E isso ajudou bastante, porque nós em casa, pelo plantel de vaca que tem, precisa aquela área toda para pasto. Então, para complementar para a silagem foi essencial. Hoje nós estamos com 40 vacas em ordenha, daí tem umas 4, 5 em período seco, e estamos com média de 900 litros por dia, então, mensal, então dá uns 27 mil litros. E a tendência é de continuar nessa quantidade ou aumentar um pouco, porque tem bastante terneira que vai começar a criar agora, daqui a uns meses, então. Com a parceria da Ipagre, uma orientação a gente tem dos técnicos da Ipagre, assim para eles, para tu conseguir produzir leite à base de pasto, A gente faz para tratar, fazer a dieta das vacas, a gente pega então 14 litros de leite à base de pasto e dali em diante cada 3 litros de leite 1 quilo de ração para compensar. Então, silagem também, a gente tem uma regularidade, trata mais ou menos em média igual, 14 quilos por dia. E pasto então é 2 piquetes por dia, às vezes 3, depende se a temperatura deixa 3 piquetes por dia. No verão a gente usa Tifton aqui, daí tem umas áreas de gigues, tem área de áreas e um pouco de pastagem anual, de capim-sudã e milheto daí. E a perspectiva é de sempre melhorar, né? Então a gente se esforça bastante, tem a parceria da Ipagre aí que ajuda bastante, ajuda a fazer o piqueteamento, vamos instalar água nos piquetes e tudo. Então a parte de gerenciamento, eles também têm um programa que vamos implantar agora, daí a gente consegue manejar melhor os custos, saber o que faz, o que pode, o que não pode. Eu acho que vai ser um futuro bom. Era uma oportunidade boa, por causa que a gente aqui em casa, então ia ser duas famílias, daí a área de terra que o pai tem ia se tornar de repente inviável para duas famílias. E daí assim, com essa área junto, a gente consegue aumentar o plantel de animais, consegue aumentar a renda, consegue sobreviver mais uma família. E daí, com o tempo, pai, eles vão parando e a gente continua. Daí, senão, talvez não daria a época de transição para fazer a sucessão familiar, talvez. E assim o programa ajuda bem. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, na série especial sobre crédito fundiário, o depoimento de Luiz André Vollmer, de Tunápolis. Amanhã, crédito fundiário em Alfredo Wagner. Fique ligado no Panorama Regional. Gestão de estradas rurais. O Sistema de Gestão das Estradas Rurais, SISGER, constitui em um conjunto de informações para melhorar as condições das estradas do interior e de toda a infraestrutura rural do município de Lages. A proposta de desenvolvimento do sistema é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca, contando também com a parceria da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, CAVE, UDESC em Lages. Através, então, do SISGER, foi feito o mapeamento das estradas, sendo que dos 1.517 quilômetros de vias rurais existentes no município de Lages, 560 quilômetros já foram percorridos e neles levantadas informações da infraestrutura rural como pontes, pontilhões, bueiros, edificações públicas e comunitárias, entre outros. Segundo o engenheiro agrônomo Moisés Savian, que é o secretário municipal da Agricultura e Pesca de Lages, esse sistema, o SISGER, é uma adaptação de sistema de gerenciamento utilizado pelo Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos na década de 1990 e que está sendo desenvolvido aqui em Lages, adaptado para Lages. Uma rede colaborativa está sendo formada com motoristas de transportes escolar, agentes comunitários, equipes de saúde do interior, empresas florestais, agricultores e pecuaristas. A ideia é que os moradores e profissionais que utilizam as vias comuniquem problemas à Secretaria Municipal da Agricultura e Pesca para que esta providencie, então, os reparos que devem ser feitos. Com a implantação do sistema, está ocorrendo, então, uma redução, né, até nos pedidos de melhoria das estradas do interior de Lages. Aí, uma boa ideia, boa iniciativa, e esse intercâmbio, então, com, né, o poder público, municipal, com as universidades, é muito bom. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epar, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. Tecnologia, organização, soluções inovadoras. Epagre, ombro amigo do agricultor. Conhecimento que produz alimentos. Epagre. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.